Atenção, amigos passageiros de Nova Itarana, zona rural e região. Agora em nossa cidade, a sua mais nova opção em viagem com conforto e segurança. Nosso amigo Júnior informa a todos os passageiros que está realizando viagens para a cidade de Feira de Santana, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, e com passagem de ida e volta, horário às 5 da manhã, informando aos passageiros que pega você na comodidade da sua casa e desembarque no local desejado. E a você que deseja economizar pegando encomendas na cidade de Feira de Santana, entre já em contato também pelo zap 759-9929-7773. Obrigado a todos pela preferência. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio. O único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. Andei, andei, andei até encontrar. Atenção. Chegou em Nova Itarana o loteamento Bela Vista, um loteamento diferenciado de mini sítios, com localização privilegiada, a melhor vista da cidade e com um preço imperdível. Não perca essa oportunidade de adquirir seu mini sítio, porque são poucas unidades. Entre em contato com Marli do Armarinho ou Valdiana e escolha o seu. Telefones: Marli 73 99837 9788, Valdiana 73 99915 3721. No final do dia, o fogo faz companhia. Continue ligado. Já já mais sucessos. Cê tá achando que eu sou chiclete? Seu José, a minha fechadura quebrou logo agora. O que eu vou fazer? E agora? Dona Maria, não se preocupe. Ligue para o amigo Licuri. Imediatamente ele irá trocar sua fechadura. Oficina RN fica aqui mesmo, em Nova Itarana, na rua Ribeirão. Ele faz solda em geral e também faz carrocinha para motos de todos os modelos. E também faz força em moto, bicicleta e carrinho de mão. E ainda vende peças para bicicleta. Então ligue agora mesmo para o telefone ou WhatsApp 739-9809-9742. O amigo Licuri agradece a preferência. Valeu, seu José. Vou ligar agora mesmo. Muito obrigado. Você tá achando que eu sou chiclete? Mastiga. Mercearia Barreto. Com bom atendimento, testada e aprovada pelos clientes há mais de 30 anos. Numa localização privilegiada, dispondo de produtos alimentícios, bebidas, além de ser o melhor ponto da cidade para o bate-papo entre amigos todas as tardes, você vai tomar uma boa cerveja gelada e deliciosas cachaças. Mercearia Barreto, localizada aqui em Nova Itarana, na Rua do Matadouro, bem próximo à quadra de esporte e o estádio de futebol. Telefone e WhatsApp 073-99947-9185. Venha pra cá, o amigo Atanael agradece sua presença. Eu só quero beber, depois de bêbado eu volto pra você. E atenção, Nova Itarana! Já se encontra em nossa cidade a Aliança Net, o melhor provedor de internet da região. Fornecemos internet com a mais alta tecnologia, estabilidade e velocidade de até 200 megas em fibra ótica, direto na sua casa ou empresa. Nossos planos têm preços que cabem no seu orçamento. Nossa assistência técnica é rápida e daqui mesmo de Nova Itarana. Os seus boletos podem ser pagos sem a necessidade de ter que imprimi-los e os nossos técnicos estão à sua disposição para instalação e reparos imediatos. Você que gosta de jogar, assistir filmes, séries, redes sociais, trabalhar e tudo mais que só uma internet de qualidade pode lhe oferecer. Venha para Aliança Net. Ligue agora para 739-9947-6181 e solicite já os nossos serviços. E atenção, a nossa instalação é totalmente gratuita e você já acessa a internet na hora. Aliança Net, agora em Nova Itarana, conectando você ao futuro. Sucesso está de volta. É uma atrás da outra. É tão bom estar com você, ter a sua sintonia toda hora, todo Sabadão Popular. Rádio Cidade FM. Sabadão Popular. Muito mais astral no seu sábado.